Taca a bunda que eu taco a piroca, tudo que vai, bota. Taca a bunda que eu taco a piroca, tudo que vai, vai, bota. Taca a bunda que eu taco a piroca, tudo que vai, bota. Taca a bunda que eu taco a piroca, tudo que vai, vai, bota. Taca a bunda que eu taco a piroca. Quadrado é 7, tem que se virar no estreito. As novinha tão demais, da fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. As novinha tão demais, da fuga na mãe e no pai, pra poder dar a buceta na favela. E o R7 vai botando, botando na tcheca dela. Vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro.